outra vez. Meu lugar é sempre aqui, desde que me apaixonei. Quando ouvi você cantar, num segundo a sua voz conseguiu me descobrir e veio em minha direção em palavras de paixão. Cada verso foi pra mim uma recordação, o meu segredo revelado sem pudor. Minhas cartas de amor lidas numa canção, pra qual quero ouvir agora eu sei. É lindo amor, ouvir amor, cante muito mais. Quem ama sempre canta assim. Quem sabe unindo o som da nossa voz, vem no fundo em nós, você vai voltar e perdoar. É lindo amor, ouvir amor, cante muito mais. Quem ama sempre canta assim. Fácil perceber a emoção te domina. Sentia medo e mesmo assim não podia mais calar. Cada verso foi pra mim uma recordação, o meu segredo revelado sem pudor. As cartas de amor lidas numa canção, pra qual quero ouvir agora eu sei. É lindo amor, ouvir amor, cante muito mais. Quem ama sempre canta assim. Quem sabe unindo o som da nossa voz, vem no fundo em nós, você vai voltar e perdoar. É lindo amor, ouvir amor, cante muito mais. Quem ama sempre canta assim. Quem sabe unindo o som da nossa voz, você pode enfim pra mim. Você vai voltar.